Barba Negra, A Maldição 2, estrelando Top DJ Patrese e Marlon Beats. Aqui! Versão brasileira, Toninho Beats. Todo mundo sabe que o Patrese é o Patrese e o original não se desoriginaliza, porque o original não pode ser desoriginalizado. Tragam toda a pólvora. Mais pólvora. E aí? E deem tudo na mão do Patrese e um pouco também pro Marlon Beat, pra eles explodirem de vez o bagulho. Vamos lá. Escutem a minha maldição. Vai lá. Quem ousar ficar parado e não dançar hoje vai perder o tesão. Tá doido, engraçado? Vai ficar 7 anos sem fazer sexo. Patrese! E aí? É você? Tô na área! Diga pro capitão, qual é o plano pra hoje? Tamo no Pompeio e o bagulho vai doidar, papai! Palmite. Qual é a fita? Invadiu o Pompeio! Vocês estão preparados pra fazer a diferença? Tamo sim! Então podem apertar o play e que comece o baile do Patrese! Agora! E aí, nome? Estúdio Monacá! A minha amiga Cauane, empresária Cauane, ela tá aqui comigo, papai! Tá no Pompeio! Vamos pra cima que vai começar o bagulho doido! A minha TJ Esportes! TJ Esportes, a verdadeira paga na hora! Bora começar! Bora começar! E aí? Vai começar, o baile do Patrese é o melhor baile do Pará. Vai começar, vai começar, vai começar. O baile do Patrese é o melhor baile do Pará. Toma pressão, toma, toma pressão. DJ Patrese agora vai soltar um batidão. E toma pressão, toma, toma pressão. DJ Patrese agora vai soltar um batidão. Bate, bate, batidão. Doida no pompinho, cara doido. As piqui tem doida quando tô no crocodilo. O quê? As piqui tem doida quando tô no crocodilo. Bora começar, vai. Tô no crocodilo. As piqui tem doida quando tô no crocodilo. Quando tô no crocodilo. E doce, doce, doce, doce, doce, doce. Bora. Em Belém do Pará, 40 graus. E no crocodilo, tá mil graus. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Chama novinha que eu quero. Chama, chama, chama, chama, chama, chama. Vem, vem, vem, vem, vem. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, toma, hey, toma, hey, toma, hey, toma, hey, toma, hey, toma, hey, toma, hey, toma. Chama que ela vem, chama que ela vem, chama que ela vem, vem. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. No pi, no pi, no pi, no pi, no pi. Ele tá mal falando no meu piru, Lohan. No pi, no pi, no pi, no pi, no pi, no pi, no pi, pega, pega, pega, pega, no pi, no pi, no pi, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, no pi, no pi, no pi, no pi, no pi, no pi, no calma, bonde, calma, bonde, já tá mamada, calma, tia, calma, vai lá cima, e toma caqueada no gingado, canhões, canhões. Prepare-se para atirar tudo que tiver. Agora. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. caqueado, caqueado, caqueado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida. Ai, ai, ai, vai. Explode o bagulho. Mandar um segurança de botar pra fora. Tá jogando muito gelo aqui, pai. Cheguei, eu te avisei. Não bebe, desgraçado. Esse cuis que é besteira, é? Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Parceiro Alisson, e sua primeira dama também tá aqui com a gente, vai no Palmeiro, o homem da Brooklyn, garoto. Você é meu brother, tá aqui comigo, que honra. Bora, Alisson, DJ Paulinho, DJ Paulinho da Adidas Produções. E o Patrese nunca guiado. Toma de tapinha, toma, toma, toma, toma. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Explode o bagulho. Agora. Olha aí, Lúcio Mendes. E a galera do Jurunas, do setor também. Tá aqui presente com a gente, meu irmão. Vai vizinho na área. Aí, Globo. Aí, neguinho, bora. Olha a Carol Fortuna também por ali. Um abraço a você, Carol. E aí, Cássio. E a galera do Rock Doido. É rock. E aí, Breno. Atenção, vem no Brasil. Pega um pacotinho lá pra gente. Ai, tá aqui sim. Pega lá o nosso diretor aqui no Pompinho. Bora ver, bora ver. Shopping, pai, bora. Ei, bandida, não te apaixona não. Ei, bandida, é, tem que ser rock doido. É só uma vez se apaixonar. Não pode, porra. A Duke Gold, R.A. Boutique. Passei na R.A. Boutique, peguei minha Duke Gold. Vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo hoje. Agora. Crocodilo hoje, vou pro crocodilo hoje. E os caras doidos vão ver. Elohan, chope. E os caras da tua irmã. Vindo muito chope. Camarada que só usa Duke Gold. Aponto camarada que só usa Duke Gold. DJ Elohan que tá tocando. DJ Elohan que tá tocando. Ele tá comigo. Ele tá comigo. DJ Elohan que tá tocando. DJ Elohan que tá tocando. DJ Elohan que tá tocando. DJ Elohan que tá tocando. DJ Elohan que tá tocando. Galera do Paysandu, joga tudo pra cima aí. Galera do Clube do Remo, joga tudo pra cima aí também. Vou dar logo um papo aqui, ó. Quem tem amigo corno, dá um grito aí. Vizinha fofoqueira faz barulho. É agora! 3, 2, deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar, fala, deixa eu te minha falar, filha. Deixa eu te falar, tem como tu me arrumar R$100 pra mim doidar no baile do Patrese? Que doida! Pra mim doidar no baile do Patrese. Lohan e Prez, não dá em nada, bora Lohan! Patrese, no baile do Patrese. Ela te chama de céu. Ela pega, ela leva teu anel. Ela te chama de pão. Já chupa a cama. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, culpa. Deixa assim, Tonela, vai. Minha, foi você quem jogou na pepeca. Vou contar pra minhas amigas que o Gabinho comeu minha tcheca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha. Mata a nossa tropa, é o seu concerto de jogo. Agora! É o seu concerto. E aí, doidinho? Olha o doidinho, vai! Já tá na nossa tropa. Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. É no pompilho o bagulho, tu acha que não tá tarde? Porque a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Meu parceiro Safo também. Ele, o Miau, minha GDS tá na área. Minha culpa foi do Patrese que tava do... Fala, meu parceiro Spike também. Parceiro Spike também da Cidade Nova. O preto assim, fala ele, ó. Nosso empresário Mauro também. Pastelaria do Marlo, garoto! A culpa foi de quem? A culpa dela é fora! Porque a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, foi do Patrese que tava tocando. Para as mamas com no bico, eu vou levar só pra viver. É o baile do Patrese. Dodô também tá aqui com a gente, ó. O tacacá do Dodô, o melhor tacacá de bem. Tacacá do Dodô. Deixa no caqueado, deixa no gingado. E aí, Miau? Minha GDS comigo. Bora, Miau. Bora, Miau, bora, Miau, bora, Miau, Miau. Sabe, gato? Ele tá comigo, então bora. Eu era feio e ninguém me queria. Do doidinho, do doidinho. Tava se eu desse Melissa, eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. Vem embora, vem embora, que hoje eu tô aqui. Vem embora, vem embora, vem pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Agora! I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Pra se ligar, Cadu! O garotinho das fronteiras! Prepara, Cadu, que dia 11, dia 12. 11 em Baião, dia 12 tem que aumentar. Na fronteira, vai! Fucking with me, call up on the booze and show up in the shot tops. Essa música aqui, ó. Toma, toma. Mulheres, agora com vocês. Convoca as meninas pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Vai sentando, vai sentando, vai, vai, vai, vai, vai sentar, vai sentando, vai, vai, vai, vai. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Já calma, depois tu fala. Vem-te embora, vem-te embora, vem-te embora. E vem no paquiado, no gingado. Aí conhece. É Lupita, do chupa ou do morde? Os dois? Conhece, Lupita. Tonelada. Fala, Fúria. Fúria da noite, bem, obrigado, viu, garoto. No chão me deito. Quinta-feira começa tudo de novo. Cabeça não para. Anderson, mano. Bora. Tá querendo. Verdade. Brincar. Minha rapaziada do Clube do Remo também, aqui presente com a gente. Um abraço a vocês. Seja bem-vindo aqui no Croco, bora! Bora, Maílson! Família Rockson! Carreira, é com ele, pai! Então bora! JK Boutique também, fechado aqui com o Patrese, do empresário Kennedy, é JK Boutique, bora pra cima! Quero fazer tudo que eu sempre quis, Elohan. Porque eu mereço. Bora, pai! Vai! Vai! É caquinhado, vai! É muito caquinhado, vem! 3, 2, 1, tira mais uma! Olha como você tá mudada. Agora! Não quer mais saber de nada e ninguém. Parece que esqueceu até de mim também. Olha, eu não queria falar nada. Mais uma hora e já cabe, a saudade vem. A solidão. Vai falar, Lohan? DJ Lohan vai falar. Todo mundo brigando só tinha de amar. Vivendo de amor vagabundo. Tenha certeza, pode ter certeza. Vambora, quem é? Eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas tem mais tempo. E quebra pro Patrese. Quebra pro Chefinho. E quebra agora, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Hoje eu vou parar lá no Croco. Vai ser bagulho do... E aí, Jaque? Do açougue número 1 do bairro do Jurunas. É Jurunas Carne no telão. Tá guiado, tá guiado. Do empresário Netinho e o gerente Fabrício. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Bora, Lohan. Dá o toque pra galera. Te vira no estreito aí, vai. Ah, tá se preparando. Se quer dar um rolê, então sei. Vem, vem, vem, vem, vem. Toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Posso te empurrar, vem. Chega detonando muito som, tocando a batida que sai, pode não parar. É o baile do Patrese, vem pra cá. Pode vir que hoje esse baile vai dar bom. DJ Patrese chega detonando então, muito bora. Som, tocando a batida que sacode o Pará. É caquinhado, vai! Patrese vem pra cá. Se é o baile que tu quer, então toma. É o DJ Patrese que tu quer, então toma. Se é a pressão que tu quer, então toma. Então toma. Então toma. Então, toma. É o... 1, 2, toma! É o baile do Patrese. Aqui, ó. Não impedi, te amo e não quis aceitar. O Mortadela também, do Boteco do Bacu. Tá comigo aqui, ó. Aí, Mortadela. Sofri. Aquele abraço, garoto. Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. É, Cadu. Um abraço pra tu, moleque. Fala que vem, velho. Bora, Cadu. Bora, Patrícia! Bora com o DJ Lohan da área, meu irmão! Já sabe! DJ Lohan, Crocodilo, fechadão, meu irmão! Toma. Bora, Patrese. Toma. Prepara aí, meu irmão. Toma. Cinco. Quatro. Três. Dois. Segura, meu irmão. Sai mulher, é nesse vai e vem. Entra assim, sai mulher. É do Lohama. Entra assim, sai mulher. É desse vai e vem. Entra, entra assim. É de Itanara. Olha lá. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Hoje eu vou ficar loucão. O acho do leão. Prepara, vai. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou... Meu parceiro Scooby também, hein? Velha guarda. Aí, macaco. Olha o macaco na área. Olha o Miyagi também aí, Carlinhos. Eu era feio. Bora, doidinho. Vem. Bora, doidinho. Come. Desempresa. A minha ex quer virar minha amiga. Isso complica. Galera do rock tá na área. Olha o Robert. Ela gosta de essa. Aqui, ó. Ela liga todo dia pra querer jogar. Basquete. Obrigado, meu irmãozinho. Esquece também, tá aqui com a gente, valeu! E quinta-feira tem Caribão! Skate, o considerado. Bora, skate! Vai! Bora! Vem! Tá chovendo aí? Júnior! Não tá nada! Torini! Santorini. Aqui tá chovendo e rapaguejando. Chovendo e rapaguejando. Aqui tá chovendo e rapaguejando. Chovendo e rapaguejando. Aqui tá chovendo e rapaguejando. Tô nem aí, vem pro baile, vem pro baile do Patrese, vem pro baile, Barba Negra, tá calma. Barba Negra cantou isso aí, ó. Patrese, vem pro baile, vem pro baile. E vem pro baile do Patrese, vem pro baile, do Patrese. Dá-lhe meu top do Pará. Agora! Dá-lhe meu top do Pará. E o Patrese, vai! O Patrese tá doidão. O Marlon Beat tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. Tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão. E joga na batida, na batida, na batida! Eu sou o Patrese! Chama um abraço também, nosso parceiro William! A Tânia também, parceiro Eldo! A todo o nosso equipe Explosão, garotão! E toma, toma, toma! Gilson Lanche no telão! Fechado aqui com o Bode sempre! É Gilson Lanche na parada! Tá no telão! Tá no telão! Tá no telão! No telão! No telão! No telão! E a boutique tá querida também, da empresária Mai Cardoso, é a tá querida na parada. Toma, toma, toma, toma, toma. Antes o meu, vai! DJ Patrese faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, mais pólvora. Do jeito que o neguinho gosta. E a gente vai detonando. O bolo do caqueado. Bola do gigado. Olha isso aqui, ó. Do fundo do baú. A sequência da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Virou. Fala, meu irmãozinho. Parceiro Asmi, parceiro Lucas. O Rick Show. Bora, Adson. E vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando. Vem no caqueado, vem no caqueado, vem no gingado. Bora. pessoa. De onde te lindo de bonito. Eu tenho sorte de conhecer. Eu tenho sorte de amarrar. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. E o que? Minha vida. O verdadeiro. Vai lá. Sorte, você chegou. O seu presente que Deus me deu. Te amo tanto. Te avisei, né? Anjo. Nem nada. Eu tenho sorte de te conhecer. Gosto do Leandro. De poder amar você. O pai do Zero Mal. Bora Bahia, bora Bahia. Só falta o Damasceno. É caqueado, caqueado, caqueado. Olha a panelinha chegando agora, meu irmão. O bora panelinha, bora panelinha, bora panelinha. Toma, toma, toma, toma, toma, panelinha do croco. Agora, toma panelinha agora. Chega, chega. Oliveira, vamos pra cima, meu irmão. Olha o bigodinho. Agora, agora, agora. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem é a produção? Inimigo agora é. Joga uma luz forte aí, fazer uma filmagem, que bacana. Partida panelinha. Telão branco, vai. É uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz partida. Tirou! Panelinha. Agora! Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. A panelinha vem, vem. Vem curtir o baile do Patrese. O top DJ do Pará. Só as melhores ele vai comandar. O show vai começar. Tá de cara trancada. Meu parceiro Caio, também DJ Caio. Da galera do rock, aqui presente com a gente. Aí, Caio, tamo junto. O pastel do DJ, meu irmão. Tamo fechado, Sumelo. Pastel do DJ. E segura. É, mas galera. Aqui, ó. Melhor pastel do estado do Pará. Pastel do DJ. Do Brasil, viu? Tá na hora de pensar. E o quê? Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. E aí, Manizoba? E aí, doidinho? E aí, o Astro Leão? E a bicha Thiago também? Tá todo mundo aqui na área. Vamos pra cima. Bora, Ciro. E o gordo da tartaruga. Todo mundo aqui. Passa pra lá, Manizoba. A melhor a Manizoba em Belém, no estado do Pará também. É a do Dodô, garoto! Ele tá aqui comigo, obrigado, viu, Dodô? Tô de volta, pai. É o tacacã do Dodô, garotão! Dodô, segura a serrada do Marlon Beach, que ele voltou pro Jurunas. Te prepara! Eu sei tudo, tem jeito. O cara pode viajar o Brasil todo, mas o Jurunas sempre será o Jurunas. Um abraço também a Anne. Bora, Anne. Tá comigo também. Bora de caçada. A Esteban. Tá comigo também na área, moleque. E bora. Bora, empina. Empina essa bundinha. Vai pinando, vai pinando. Empina, empina, empina, empina. Moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. A culpa, a culpa. Agora. É o baile do Patrese. Patre, baile do Patre, baile. Aqui começou o baile, Anderson Melo. Patre, baile. Essa música aqui, ó. Patre, baile do Patre. A vinheta aqui, ó. Patre, baile do Patre, baile do Patrese. Eita. É chope agora, doidinho. É chopitel. É chopitel. É chopitel. É chopitel. Júnior. É chopitel. É chopitel. Júnior Santorini. É chopitel. É chopitel. É chopitel. É chope. O croco é louco, o croco é bagulho. E a Mobix também, fechado com o baile. A Mobix, vamos pra cima. O croco é louco, o croco é bagulho louco. Verdade, né? Eu tô na parceira também. Do nosso Lava Jato, Sina. O croco é louco. E Frango Dourado, parceiro Ramon Bahia. Bora, Manoel. O croco é Nenê, joga a lava jato aí do Cera, aí no telão do animal. Tá pegando esses cabos do Nenê aí, engraçado. Bora pra cima! Agora! Gigante Crocodilo Prime. Não existe fronteira pra me segurar. Uma pequena regulagem aí, ó. Existe barreira que eu não posso atravessar. Já tem mais de 4K, rapaz. De nada, somente Deus. O nosso empresário também de um chocolate. Fantasminha. Vitor Brian. Cristian Vingador, a toda a nossa equipe Fantasminha também. Tá aqui com a gente, obrigado. Bora, Bi, bora, Bi. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Deixa eu pegar pra você. Pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo. O bagulho é doido. Eu vou pra lua até onde trem. Tu tá maluca, tu tá maluca, maluquinha. Vai! É pra sofrer, então toma no coração, vai! Eu sei que as palavras se perderam vento. Que quantas vezes que menti. Amor Bahia, o homem que vai levar o crocodilo. No Vila Aurora, rapaz. O homem do Vila tá na área. Aí, Ramon, prepara, pai. O Croco tá chegando. E o quê? Foi uma noite de aventura. E aí? O tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Dos teus olhos a me olhar. Olha o brilho, vai. Sou teu, sou. Aí, Playboy, Playboy Rexy e a Jennifer aqui, ó. Eu sou o seu corpo inteiro ao se arrepiar. Eu sou o croco que vai detonar. Agora, Dudu, me faz feliz nessa segunda-feira. Faz aquele taca bem bacana. Eu vou cantar assim, ó. Eu nunca estive tão feliz. Quando você passou esse olho pra mim, eu nunca me senti assim. A Suziane também, a Larissa, a Viviane, beijão pra vocês, meninas. Tô aqui presente com a gente. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Leonardo Oliveira, você é muita honra. Muita desgraçada ali, velho. Sem você, Marcelo Magrão, Camisa Magrão também. E o Cristiano Ronaldo Paraense. Tá no lado também dele, ó. Do artista aí, ó. Alberto Martins. Preciso te amar. Bora abrir no Brasil. É o produtor. Felipe Lopes. O Carioca também. Todo mundo. O Spike da Cidade Nova, o Preto também da CN, a Hélio e o Marlon do Crau. Ter você aqui. Fala, vai. Nem meus sonhos, só vejo. Gigante Crocodilo Prime. Esquece tudo, volta logo e vem. Então bora! Porque te ver tão longe, dói demais, não faz. Vai, Dodinho! Piscina, papai! Te quero só pra mim, vou gritar pro mundo. Se não for hoje, é nunca mais. Tudo que sinto por você, e faço essa canção. De gaçar! Pra você, meu bem querer. Aquela base, vai! Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Vem, minha irmã, agora! Cadu, a Olha o Cadu aqui, cara. Cadu considerado o filho do Ticona. Tá comigo. Foi numa noite. Tá com saudade de Ticona, né? Você estava. O nosso grande parceiro também, nosso empresário. É o Fortíssimo Júnior. Sabor da fruta, garoto. Júnior. Parceiro Arley também da panelinha. Aí, Arley, tamo junto. Hugo Reis. Das Pachos também. E a sua filha Agatha. Beijão pra você, Agatha. Tá bem-vindo aqui no Cru. Lembro. Você pode beber quinta, sexta, sábado, domingo. A gente não. Último show, a gente tem que encher a cara mesmo, não tem nada. A gente vai pra cima no Pompilho. Bora, milícia! Hoje é dia, Patrício. Bora tomar uma. Tô é doido aqui no comando, bora. Na base já, pai. Entre o meu amor e uma antiga paixão, desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Que vende toda. Bora, Renan, Renan Céu, o Dark Pop também aí, o Gabigol. Anai, Morangue. É Manu, beijo pra tu. Faz loucura. Manu Vigueira. Queria te dizer o quanto. Eu vou dar um prezado. Prezado, Brunão. Bora, Brunão. Mas juro tudo que fala. Vou dar um presente também pro Magrão hoje. Momento. Vai te enganar as Barbie. E a verdade é que eu não vi. Aquela absolute bacana. O meu pensamento. Agora! Agora! Agora! Agora! Olha o beijo da bicha Thiago. Hoje ele beija. Agora. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá comendo. O Alisson também, a primeira dama. Tá comendo. Babi, Ariel, o que é isso? Deixa o vento tocar. Acho que é isso, né? Deixa o coração. É top. Bora, Alisson. Primeira dama. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou. Papira, Bruco, viu? Mas não pode esquecer. A barbearia da vila. A galera que dá o grau no visual do Batreze. Barbearia da vila. Bora pra cima. Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois se abrir. Didi Marcos e Gaiato. Tocando todas. Como se... Ramon Bahia. Prepara em junho. O animal do Vila Aurora, garoto! Como se fosse da primeira vez, tá rolando um sentimento, um movimento e o carinho que a gente fez. O Bora GDS! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tá de GDS! Tá de pra cima! Toma! Patrese, Patrese. Baile do Patrese. Patrese. É o baile do Patrese. E o tempo? E o tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. É impossível. Agora! Que a magia seja a mesma eternamente. Alberto Martins. quero te amar. Aí conhece. É de novo adolescente, fazer planos pra mim. Olha o plano, olha o plano, olha o plano, olha o plano. Quero morrer de ciúme. E a Coif Odonto da Pedreira, fechado com o baile também. É a Coif da Pedreira. Pra cima. Sim. Pra dizer afim, né, mano? Eu te amo. O Arley também é sua esposa. Aí o Zé, o Léo também, Trindade. Aí de Barcarena, o Pipoca, o Bruno. Bruno Verdejo. Fortíssimo também. Então, mas o Lívia, fortíssimo. E o tempo. Olha, olha, olha. Que tal? Mas tá, tem vídeo. É de amanhecido, tem vídeo. Hoje no Pupilho, Crocodilo e Robson. E a galera invade, meu irmão. Bora! Quero aqui, quero aqui, quero aqui, calma. J-Patrese! É o baile do Patrese, é o baile do Patrese, é o baile do Patrese. Patrese. Canta agora, vai! Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Tira, vai, filha. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta vai, do que vai, faz. Vai. Novinha, safada e simpática. Deixa o Kevin com gosto. E o quê? E o quê? Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai. Vai. Dia 1º de junho, aniversário do seu brother aqui, Patrese. Gabriel do Borel também. Lá no Paraclube, papai. Prepara que o bicho vai pegar. Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das gostosas! O grito das sinceras! Das gostosas! Agora! E a dancinha! Olha o Jeff! Vai pra cima, vai! Como é que é? Tchau! Já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, já sabe o que eu faço. Vai todinho! Meu barraco, boto o colchão no chão. E te taco, taco o saco, boto o colchão. Ei, Dodinho, prepara na fruteira, viu? Onze em Baião e dia 12 em Cametá, garoto! Eu vou te machucar. A bomba aí é confirmando presença aí, ó. No próximo dia 12. Dia das Mães, o Crocodilo lá em Cametá, garoto! Cametá, papai! Festa boa, comida boa! Aí, Lilê! Então joga, vai! Penélope Charmosa também! É a Penélope Charmosa! Ele me chamou, meu dog! Bora lá! Vai, bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai, bola pro pai, novinha, vai. Descendo, descendo, vai, bola pro pai. Rebola, rebola! Vai, descendo. E a TJ Esporte! Bola pro pai. Porra, bicho. Tô com 27 já, pai, tô vendo. Parceiro Netinho Lombardo, meio parceiro Ed, migão. Fala, gringo! O gringo do comércio, meio nosso professor Kleb. Obrigado, viu, Kleb? Você juntamente. O Dodô do Tacacá do Dodô, garoto! Dog Rock, nós! Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você que jogou. Vai, Cauane, vai! Vai, desgraçada! Vou falar a verdade, vou. Pra cima, mulher! Estúdio manda cá! É a Cauane, pesada, Cauane tá comigo! Toma. E as meninas de ouro, toma, né? Toma, né? Pra cima! Toma. No camarote, toma, bora! Pepeca, o Gabriel do Borel. Que bora, Cadu! Minha tia, o Gabriel do Borel. Já tô se encamentar, garoto! Gabriel do Borel. Dia 1º de junho, para clube. Aniversário do Patrese. Ele vai detonar isso aí ao vivaço. Vai. Nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. Ah, no baile, entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Papo reto. Já te falei que eu não curto a do tempo. Bora no Brasil, bora Brasil. Promisso sério. Não vai na pilha dessas mina aí. Que elas não querem ver você sorrir. Magrão. Amigo, mina, fica de... Cambista magrão. Não fica nessa de estresse à toa. Libera. Na visão que eu já te falei. Ele... A cortesia lá no Leão, viu? Lasca tudo. Tá no estádio. O meu grau. Professor Kleber, e aí? Não deixa se levar. Curaram? Fala de novo. Amiga fofoqueira. Não deixa se levar, vou falar de novo. Amiga fofoqueira é amiga fura o. E o que ela quer? E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu. Senta, filha, vai, senta. E aí, doidinho? Os empresários da CESA comigo. Tá no seu. Coisas da vida. Cara, eu gostei. De novo, vai. Coisas da vida. Amiga. Vocês querem? Isso complica. E aí, macaco? De vontade, eu tá pica. Ela gosta. Olha pra trás. Putaria. A paquerada também canta. E é pra querer jogar. Meu ex quer virar meu amigo. Rapaz. E não é moça. É desculpa da danada. Bora, pupilha! Vai, senta, vai, senta. Fala, batata. Senta. Parceiro, batata também do Grand Prix. Vem, senta. Só na mãe, bora. Puta que pariu, matei a vontade da minha ex. Puta que pariu, mais uma vez com mim. Cadê o gritinho das gostosas? O gritinho das sinceras? O gritinho das virgens? Tudo mentirosa, pode parar. Então vem! Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. Bandido! É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro hoje vai ter putaria. Dentro do carro hoje vai ter putaria. Ai. Agora senta! Senta pra valer a pena. Senta. Senta pra valer a pena. Senta pra valer a pena. Senta. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo. Agora! De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. E o quê? Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Prepara! Aponta! O bagulho é doido, meu irmão! guarda. É assim, ó. 3, 2, 1. Vem, vem, vem. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E doida! E doida! E doida tudo! Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu? Vai tudo, desgraçado. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Ah, tu quer? Mas eu só quero ser feliz. E poder me jogar tudo. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto quem tem amigo viado. Ê, bicho, Thiago, levanta, vai. Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. Gira. E aí, Rodrigão, os fugitivos também comigo. Vamos lá. Ô, bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga. Joga a bundinha pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga. Joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. E no primeiro eu vou subir. No segundo eu vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, o baile do Patrese. E aí, menina? Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ela está me filmando. Eu acho que ela está... Vem curtir o baile do Patrese. Patrese. Na moral... Quando lhe disse que ela vai se amarrar. E aí, Anderson Melo? E um cara simples como... É o professor do DJ. Ela com certeza vai se... É o Anderson Melo. Melo. Melo. O pastel do DJ, meu irmão. Pastel de voilá. Vou lá. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baiana. Deve estar percebendo que eu gosto de brega assim que lambada. Tu tá guiado, parceiro da TJ. A TJ, olha o gordo da tartaruga já bailando, meu irmão. Se intimidou ele. Ah, agora não vou mandar mais abraço, então. Meu amor, venha pra cá e deixa. Olha o Alan. DJ Patrese. Ao mundo inteiro vou dizer que o nosso amor é pra... Dinho Pressão tá igual eu. Me entreguei. Todo dia no mé. Pra ser feliz nessa paixão. Que aniversário foi aquele, hein? Aniversário do Gordo, sucesso total. Top de linha, rapaz. Cadê o Gordo, hein? Me amo tanto. Tá chegando já alguns. Abraçando todo mundo. Vinho Bração já na área também. E a Jair doido, bagulho de novo. Vamos lá! O quê? Rapaz, sai junto. É o Washington Leão, papai. Aí quando a gente chega, chegou o casal. Né, Washington? Washington Leão, parceiro. Olha a bicha Thiago com ciúme. Vai lá! Agora tem o Anderson Melo também no meio. Já é. O Caio do Rock também. Abandonando o Thiago. Abandonaram, quer dizer. A bicha Thiago. Agora tem um doidinho também que tá entrosando.